turismo, indústria, comércio e projetos estratégicos aqui de Foz do Iguaçu, Gilmar Piola. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bolsonaridação que acontece neste domingo agora, fazer o convite, né, à população para que prestigie o Dia das Cataratas, Cataratas Day, com entrada gratuita no Parque Nacional do Iguaçu. Neste domingo, conversei aqui com o secretário do Esporte, Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piola. Obrigado pela participação.